Vou precisar de algumas coisas. Por exemplo? Sulfato de amônia, benzena, superóxido de hidrogênio, policobre. Aliança! Voz de Brasil número 10, começando agora em finales de março de 2008. Aqui habla Rodrigo Dub, e já que não há nenhum tema para ser em el programa de hoje, e como tenho o compromisso de fazer por lo menos 2 programas em um mês, vou executar mais de lo mesmo que vocês já estão acostumados, ou seja, música de la mejor calidad. E então, empiezo com Marco Rivas. Hoje tem festa no terreiro de Maria Curtinha, pois hoje é 2 de fevereiro. Para a felicidade minha, hoje eu vou me mandar pé pra lá. Já levo o atabaque afinado e feitado inteiro, já levo samba minha nega, batuque pro senhor, é, já levo a fita rubro-negra pra oferta pra Iaô. Iaô chegou comemorar, Iaô entrou na roda de samba bonito, Iaô chegou uma vez, Iaô chegou. Chegou do mar e trouxe Paco de Guipema Cumbia, Paco de Guipema Cumbia, Paco de Guipema Cumbia, Paco de Guipema Cumbia, e a mandinga dos pretos velhos da África, dos gurus do Oriente, trouxe um canto pra gente. Samarambe, samarambe, samarambe, a pera lama, a pera manibe, virilê, maraviru, pia, mamão, bonó, xeribai, virilê, meraviru, pia, mamão, tuba, cê, a famarambá, famarambá, famarambá, famarambá, eu quero chiba, eu quero. chegou do mar e trouxe papo de Ipemacu. Valeu, cabaia, batizazia. Oi, a mamãe, malele ali com uma chalela viema. Mamãe, galera, eu ia batida, amor. Ele ama de Angola, é. Ele ama de Angola, é. Pacuí, amém. In the Himalayas, they have smiles. by the sea, washing the eye of the land that has been down by the sea. da pobre da lavadeira. As águas pela ligeira e não faz só pra enxugar. E a ponte de Caxanga, as águas cobriu a proa. O transporte era as canoa, o Recife virou mar. Passeando um pouco por Los Años 60, Velvet Underground e toda sua suavidade com Ocean. Antes tivemos Los Mombojó de Recife com Splash Shine, de seu excelente disco estreno Nada de Novo. E começamos o bloco com Marco Ribas com Paco Chiqui Velao. Paco Chiqui Vê, Macu e Aê. E vamos escutar agora uma música de cantante francês, el genial Serge Gainsbourg. E vocês nunca antes haviam imaginado escutar umas guitarras tão rock em uma música romântica francesa. Com vocês, Monsieur Serge. Les ailes de la rôle s'effleuraient des pylônes. Quand, m'étant malgré moi égaré, nous arrivâmes, Rolls et moi, dans une zone dangereuse, un endroit isolé. Hurle le poste de radio, couvrant le silence du moteur. Elle fixe l'horizon et l'esprit ailleurs semble tout ignorer des trottoirs que j'accoste. Que le sculpteur en anglais surnomma fait déconner avant que je ne perde le contrôle de la Rolls. J'avançais lentement. La voiture dériva. Et un heurt violent me tira soudain de ma rêverie. Merde. J'aperçus une roue de vélo à l'avant qui continuait de tourner en roue libre. Et comme une poupée qui perdait l'équilibre. E não levo pra casa, mas se você vem perto, eu vou lá. Eu vou lá. No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança. Dentro da menina, a menina dança. E se você fecha o olho, a menina ainda dança. Dentro da menina, ainda dança. Até o sol raiar, até o sol raiar, até dentro de você. Vira. 04, isso, Mundo Livre S.A. nos explicam qual é o mistério do samba. O CL Samba não é ni de Gugu, ni tampouco de Faustão. Antes, Los Novos Baianos, com A Menina Dança. Grande música cantada por Baby Consuelo. E começamos com Melody, o disco conceptual de Serge Gainsbourg a respeito de Melody Nelson. Vamos fazer agora um passeio por La Jamaica e sentir La Brisa de Verano, com Jackie Mito. Stars in the sunlight, moving on a brand new sudden flight. Then it comes to the girl and the penny, makes me know everything's gonna be alright. A summer breeze makes me feel fine. Going through the memories of my life. Summer breeze makes me feel fine. Going through the memories of my stars and the sunlight, moving on a brand new sudden flight. And then it comes to the girl and the penny, makes me know everything's gonna be alright. Summer breeze makes me feel fine. Going through the memories of my mind. Summer breeze makes me feel fine. Going through the memories of my mind. Yeah. pra frente o que podia querer acontecer de melhor. Agora o time ganha, ganha toda travada, entortou a zaga, não faz nem meia hora. Já é madrugada, deitada na rede, tapete, rolando do jeito que a gente gosta. É com graça, com raça, com classe, com categoria, elegante, alegria que se desenhou. Chutar, calcanhar, cabeçada, angular, perfeição, sorriso bonito, me desfazendo em campo, que mar é. Parei noite, virei dia e dei até festa na roça. morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Terminamos el bloque con otro samba rock de los años 70, Quilario, con Di Melo. Antes tuvimos nuevamente en La Voz de Brasil, Ed, con Futebol y Mulher, las dos cosas que Fabio Strummer más gusta. Y empezamos el bloque con la leyenda jamaicana Jackie Mito, Summer Breeze. Para terminar, un toque de genio del mestre Jorge Ben. Jorge Ben, domingo 23. Mostrou.